Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos o texto da nossa reflexão de hoje. Epístola de Tiago, capítulo 1. Vamos ler dos versos 2 até o verso 5. Epístola de Tiago, capítulo 1. Vamos ler versos 2 a 5. Depois você deixa sua Bíblia aberta na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, onde vamos ler versos 12 e 13. Portanto, temos dois textos. Epístola de Tiago, capítulo 1, versos 2 a 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Começando pelo texto da epístola de Tiago, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Agora vamos para o texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Até o verso 13. Nossa reflexão de hoje é sobre o sofrimento. Sobre o discípulo de Jesus e o sofrimento. Sobre o sofrimento e o discípulo de Jesus. Pastor Ricardo Barbosa estava aí encerrando um tempo de estudos, de preparação no Canadá, na cidade de Vancouver. E diz ele que estava preparando toda a bagagem, as malas, porque viajariam na segunda-feira. De repente, ele ouviu um choro num dos quartos. E preocupados, ele com a esposa foram até o quarto. E quando chegaram lá, o filho mais novo estava chorando muito, estava em soluços. E diz o pastor Ricardo que abraçou o filho e passou um tempo com ele ali, esperando que todo aquela ansiedade, aquele choro passasse. Quando melhorou um pouco, ele perguntou para o filho o que estava acontecendo. Por que ele estava chorando tanto? O filho disse que o dia seguinte, na sexta-feira, seria o último dia que ele estaria com seus amigos do Canadá. E que depois nunca mais os veria. Nunca mais ele estaria com eles. E isso trouxe uma dor muito grande, muito profunda no coração desse menino. E o pastor Ricardo, conversando com ele, o filho disse, quando eu vim do Brasil, era diferente, porque eu sabia que eu ia voltar para o Brasil. Agora eu sei que eu não vou voltar mais para o Canadá. Então o pastor Ricardo disse que apanhou a máquina, conversou com ele e disse, você vai para a escola, vou te levar para a escola, e você vai tirar foto sua com todos os seus amigos para você levar de lembrança para casa, para você não se esquecer mais destes seus amigos. mas o coração dele estava dolorido, ele também estava angustiado, porque ele queria muito poupar o seu filho daquele sofrimento, daquela angústia. E enquanto o filho deixou o filho na escola, foi ao encontro de um amigo e compartilhou com o amigo que estava vivenciando com o seu filho. E então, o seu amigo lhe disse o seguinte, por favor, o próximo slide. Você não tem o direito de evitar a dor e o sofrimento do seu filho. Ele faz parte da vida, o sofrimento, ou a dor. Ela faz parte da vida. É necessária para o crescimento e amadurecimento dele. Ele haverá de enfrentar outras perdas dolorosas e profundas na vida. Esta é a forma que Deus está preparando para enfrentá-las. No início deste ano, logo no primeiro dia de janeiro, nós tivemos uma notícia muito diferente lá na nossa casa. A notícia que recebemos em nossa casa, logo no dia 1 de janeiro, é que a nossa filha, a Lia, estava grávida. E isso trouxe uma emoção, uma comoção muito grande para o nosso coração, meu coração e o coração da Leonora e o meu coração. Nós nunca tínhamos passado por aquela experiência. E depois de ter sentido muita emoção e termos curtido muito aquele momento, a Lia foi embora no mesmo dia para a sua cidade e chegando lá foi visitar o médico, porque ela havia feito apenas aquele exame que se faz em casa, se compra na farmácia e se faz em casa. Numa destas visitas, o médico achou um pouco estranha a gravidez. Pediu que ela retornasse e ela retornou. E então, o médico disse que não estava preocupado porque não estava vendo o feto. Então você vai voltar daqui uns dias. E voltou outros dias, fizeram outros exames e de fato foi constatado que a Lia estava com uma gestação ou com uma gravidez chamada anembrionária. Quer dizer o seguinte, o saco gestacional foi formado, mas não havia embrião dentro. Nós sofremos muito com isso. Sentimos muita dor. E ao mesmo tempo, ficamos cheios de vontade de ajudar a nossa filha e de evitar que ela passasse por esse sofrimento e por essa dor. Mesmo sabendo que não podíamos. Mas nós desejamos no profundo da nossa alma que nós pudéssemos, que nós conseguíssemos evitar que ela passasse por esta dor. Ela compartilhou que quando ficou sabendo que ela teria que fazer o aborto, se não fosse natural, teria que fazer o aborto forçado. Ela chorou a noite inteira, até quando ela não aguentou mais, dormiu, porque não tinha mais o que chorar. No outro dia, ela mora num lugar muito privilegiado, abriu a janela do quarto, porque ela levantou cedo, porque tinha que trabalhar. Ela viu um dia maravilhoso, um sol maravilhoso. Então o Espírito Santo trouxe ao coração dela uma palavra. O choro pode durar a noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã. Nós sabíamos que não havia nada que pudéssemos fazer. Absolutamente nada. Mas o nosso coração continuava desejoso de poupá-la, de evitar que ela passasse por sofrimento tal. Talvez você, como pai, como mãe, tenha passado por algo parecido, uma experiência assim. Talvez você, mesmo não sendo pai, mas casado, tenha passado por uma experiência assim. Quem sabe você, que é pai, que tem filhos, tenha sofrido com seu filho, tenha visto o seu filho sofrer e tenha desejado no profundo da sua alma poupá-lo de passar por isso. Evitar que ele sofresse. Por exemplo, não passar num vestibular, não passar num concurso, terminar um namoro que trouxe muito sofrimento para ele ou para ela. Quem sabe lutar com uma enfermidade e sofrer junto. Sonhos que são adiados ou dentro do sentimento que não acontecerão mais. Quem sabe você, que também não é casado, não é casada, já tem passado por experiências assim, por dores profundas. Há uma tendência. E essa tendência é uma tendência nossa. E nós fazemos parte hoje de um mundo que quer viver sem dor e sem sofrimento. A nossa sociedade, a sociedade moderna, desde a sociedade moderna e agora na pós-moderna também, ela foi ensinada a não aceitar a dor e o sofrimento. Ela foi ensinada. Por isso, há um treinamento para se negar à dor e o sofrimento. Há um ensinamento para não se tolerar a dor nem o sofrimento. Então, a indústria do entretenimento cresceu muito. O avanço da medicina para adiar a vida cada vez mais, para evitar mais que as pessoas sintam dor, que as pessoas sofram. E isso é algo tão enraizado, tão preso no coração humano, que há pessoas que se casam e resolvem não ter filhos para que os filhos não sofram. E para que elas não sofram por causa dos filhos. Há pessoas que não busca a realização de sonhos com medo de se frustrar, com medo de sentir dor e com medo de sofrer. Há pessoas que não se casam, resolveram não se casar ou não se dar em casamento para não sofrer por causa do amor. Esse paradigma, um mundo sem dor e sem sofrimento, é a maneira como nós sentimos e vemos a vida e todos os acontecimentos ao nosso redor. Resultado disso, por exemplo, é que os abortos são aceitos, que a eutanásia é aprovada, que a injustiça é concordada, a concordância em torno das injustiças. Há até pregadores, e são muitos pregadores, que pregam e oferecem e prometem um mundo sem dor e sem sofrimento. Esses pregadores têm uma audiência extraordinária, porque ele diz que existe uma maneira, existe uma mágica, mesmo contrariando o reino de Deus, mesmo contrariando a palavra de Deus, existe uma mágica que vai ajudar você a viver a vida sem dor e sem sofrimento. Mas o texto que nós lemos não faz mágica, não diz que existe uma mágica, nos diz que o sofrimento faz parte da vida, que o sofrimento faz parte dos acontecimentos da nossa vida. E que este sofrimento é um meio pelo qual Deus nos faz crescer e amadurecer como discípulos. Este sofrimento, esta dor, é uma ferramenta. Lembro-me de ter ouvido uma mensagem do pastor Caio, que ele dizia que a dor e o sofrimento são os melhores ou as melhores educadoras para o ser humano. Tiago, em poucas palavras, e depois Pedro também, em poucas palavras, descrevem que este sofrimento é o meio que Deus usa para que eu cresça, para que eu aprenda a enxergar, a ver e a sentir a vida como ela é, real, realmente como ela é, sem máscara, sem maquiagem, sem mágica. Essa é a proposta. E o discípulo de Jesus precisa estar preparado para isso. Veja como a Bíblia, a mensagem, interpreta, escreve este texto de Tiago que nós lemos aqui. Amigos, quando lutas e aflições os afligirem em cheio, os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e o desenvolver plenamente o caráter de vocês. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. É isso que Tiago está dizendo. É assim que a gente deve entender a questão da dor e do sofrimento. Eu não tenho propósito de esgotar este assunto, até porque os grandes, melhores, consagrados, dedicados, escritores bíblicos não têm a pretensão de esgotar este assunto, muito menos eu. Mas eu quero chamar a sua atenção como discípulo de Jesus, para que você não entre nessa de negação. Não entre nessa de negar a dor, de negar o sofrimento. Jesus não está convidando você a amar a dor e amar o sofrimento. Nós não gostamos da dor e nem do sofrimento. Mas Jesus quer nos ensinar a tirar todo o proveito, a aprender tudo que tiver que a dor e o sofrimento estiver nos ensinando. Jesus quer que a gente viva a realidade da vida como ela é. Conversando com os seus discípulos, fazendo as suas despedidas, lá no Evangelho de João, capítulo 16, no finalzinho do capítulo 16, Jesus disse: olha, vocês vão passar por aflições. Vocês vão sofrer aflições terríveis. Vocês vão passar por ansiedades, por angústias. Mas tem de bom ânimo esta palavra que nos foi dada aqui: não desistam facilmente. Porque eu encarei essa vida real, como ela é. E eu venci. E eu quero ser um modelo para vocês. Eu quero que a minha vida seja uma vida modelo para vocês. E eu quero que vocês desenvolvam em vocês a mesma vida que eu vivi. Para que vocês também vençam. Para que vocês também sejam tão vencedores quanto eu, sobre a dor e sobre o sofrimento. Quero destacar aqui, fazer com você os destaques que esse texto nos traz na linguagem, na paráfrase da Bíblia, a mensagem. O primeiro ensino é o fortalecimento da fé. Olha o que ele diz: vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. O que Tiago está ensinando é que a gente precisa acreditar que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus nunca perde o controle. Jamais ele perderá o controle. Não há nenhuma circunstância, nenhum acontecimento que pode tirar o controle das mãos de Deus. Nenhum. Mesmo aquele que nós sentimos lá no fundo da alma, que não merecemos, que não devíamos estar passando por isso. Talvez como Jó, que entendia que ele não sabia por que ele estava sofrendo e ele buscou em todas as suas experiências de vida e não encontrou. Mesmo que seja assim, Tiago está dizendo que Deus está no controle de tudo. Pedro diz que a gente às vezes fica tão envolvido com o acontecimento, tão envolvido com os fatos, que parece que nós estamos dentro de uma fornalha. E a fornalha está sendo cada vez mais aquecida. É um fogo ardente que parece que vai nos consumir. Tal é o sofrimento, tal é a dor. Pastor Carlos Macoy diz que quando ele vai aconselhar as pessoas, ele pede a pessoa para contar a vida dela para ele. E em geral as pessoas contam as suas dores e os seus sofrimentos para ele, não a sua vida. Então o pastor disse, então a sua vida são as suas dores e o seu sofrimento. Mas essa não foi a vida que Jesus nos deu. É por isso que ele disse que nós podemos vencer como ele venceu. Então, é preciso que a fé entre num período de exercício, de malhação. A fé entre num período de atividade. De tal forma que a gente passe a acreditar mesmo que Deus está no controle de tudo. Então, mesmo na escassez, mesmo na incapacidade, mesmo na impotência nossa de evitar a dor e o sofrimento, mesmo vivenciando isso, eu preciso olhar para a vida de Jesus e entender que há uma vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Que maravilha, que coisa boa. O discípulo olhar para o mestre e entender isso mesmo, experimentando, vivenciando e passando por tudo aquilo que está passando. Então, a fé será fortalecida. Então, os discípulos dizem, Senhor, às vezes os momentos são tão difíceis que a gente ora, Senhor, aumenta a minha fé, porque eu não sei se eu vou suportar. Aumente a minha fé. Segundo o ensino que o texto nos traz. Diz aqui o texto, a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Agora vem o segundo ensino. Essa perseverança os ajudará a amadurecer. Então, nós vamos passar do estágio de crianças ou de adultos mimados para crianças que estão sabendo que estão crescendo, adultos que encaram a vida com realidade. Aqui para nós, irmãos, nós somos cristãos muito mimados. A maior parte das pessoas que procuram a igreja, procuram para pedir alívio para as suas dores, para o seu sofrimento. Os pregadores, como disse, que pregam que isso é fato, e que filho de Deus não precisa sofrer, não foi criado para sofrer, é verdade. Os templos estão amarrotados de pessoas. Eles fazem campanhas de 7, 14, 21 dias. Eles fazem tudo o que lhes são pedido. Tudo em troca do alívio. E assim é que nós também procuramos tratar os nossos filhos. E assim procuramos tratar as pessoas amadas. Nós não queremos que eles sofram. E às vezes entra aí uma porção de orgulho nosso. Na verdade, nós não queremos deixar que as coisas aconteçam naturalmente na vida delas, de tal forma que elas vivam a realidade da vida. E nós começamos a buscar e a nos empenhar em todos os esforços possíveis e imagináveis para evitar que a pessoa viva a vida na realidade. Isto significa que eu vou ficar velho, você vai ficar velho e vai continuar tão mimado quanto era quando criança. E a gente fica orando, pedindo que Deus não deixe as pessoas sofrerem. Eu sofri muito quando comecei meu ministério pastoral. Sofri muito por isso. Porque eu via meus irmãos sofrendo, as irmãs, via a igreja sofrendo. Eu ficava indignado na presença de Deus. Eu falava com Deus, eu chorava, eu reclamava. Eu não queria. Eu queria poupar as minhas ovelhas de sofrimento. E Deus me ensinou que eu tenho que ousar a deixar que elas vivam a realidade da vida e descubram a vida de Cristo, que viveu uma vida real e superou e venceu a vida. E eles precisam aprender isso. O discípulo precisa passar por isso. O discípulo precisa ser treinado nisso. Vamos usar uma palavra correta, ele precisa ser forjado. O design do discípulo, a forma do discípulo, o desenho da vida dele, depois de passar pela dor e pelo sofrimento, é um outro desenho, mais parecido com o desenho da vida de Jesus. Pedro diz que é assim, que esse fogo ardente é exatamente para nos dar forma. Então a gente é levado lá no fogo, depois a gente é tirado, levado na bigorna, e a bigorna é aquele ferro, onde você coloca o ferro bem vermelho, bem aquecido em cima, e pega a marreta e dá a forma que você deseja aquilo. É por isso que o apóstolo diz que quanto mais passarmos pelo fogo, quanto mais purificaremos a nossa alma. Perseverança os ajudará, essa perseverança vos ajudará a serem amadurecidos. Diz o apóstolo Paulo, eu agora não penso mais como criança. Eu agora não falo mais como criança. Eu agora não, as minhas ações não são mais como criança. O sofrimento me ajudou, me ensinou, me amadureceu. Eu agora aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agora eu não fico mais reclamando pelos cantos da vida, por causa da dor e do sofrimento. Nem por causa dos abusos que eu sofro, por causa das agressões que eu sofro, dos açoites que eu sofro. O discípulo é levado por Jesus a passar por esta bigorna para receber a forma, a semelhança de Jesus. Mas há um terceiro ensino aqui no texto. Este terceiro ensino nos diz e a desenvolver essa perseverança é o segundo, nos ajudará a amadurecer. O terceiro, a desenvolver plenamente o caráter. A desenvolver plenamente o caráter de Cristo em vocês. Isso quer dizer que esse formato, esse design, esse modelo que nós precisamos alcançar de Jesus, passa pela dor e passa pelo sofrimento. As perdas existem e são necessárias para nos ensinar que a vida tem limite. A vida impôs limite para Jesus também. E Jesus aprendeu a lidar com esses limites. A vida impõe limites para os discípulos de Jesus também. Assim como Jesus é filho do rei, nós somos, e os limites continuam sendo colocados para nós também. Há fronteiras que nós não podemos e não devemos passar. Desenvolver o caráter é desenvolver a atitude. Olhar para a vida, sentir e ver a vida e vivê-la de tal forma como se Jesus estivesse vivendo. Se negarmos a dor e o sofrimento, meus irmãos amados, Pedro diz aqui na sua primeira carta, capítulo 4, no versículo 12 e 13, principalmente no 13 que nós lemos. Se negarmos a dor e o sofrimento, negaremos também a morte de Jesus. Preste atenção nisso. Porque Pedro estava preocupado com isso. E Pedro estava ensinando agora a igreja, dizendo, não façam isso. Porque sofrendo a dor e sofrendo os sofrimentos, nós somos coparticipantes. Nós fazemos parte disso. Nós também, como discípulos, sofremos. E nós não podemos negar a morte de Jesus. Porque senão não teremos a ressurreição. então não teremos a vitória que temos. Tiago leva isso muito a sério. E por isso ele disse: sejam felizes, sintam alegria, pensem assim: Deus me ama mesmo, e Deus me quer cada vez mais perto dele. Deus quer que eu seja cada vez mais parecido com Jesus. É por isso que eu estou passando por isso. Porque eu preciso passar por isso. Eu preciso reconhecer em Jesus o servo sofredor. No sofrimento, o discípulo tem a oportunidade de fortalecer a sua fé. No sofrimento, o discípulo tem a oportunidade de amadurecer na perseverança. No sofrimento, o discípulo tem a oportunidade de desenvolver o caráter de Cristo na sua vida, para que ele seja cada dia mais semelhante a ele. Mas o texto continua: se vocês não souberem lidar com isso, se chegar no momento que vocês não consigam lidar com isso, se for muito difícil, e vocês ficarem muito fracos e não conseguirem lidar com isso, então Tiago continua dizendo no versículo 5, olha aí para o versículo 5, se algum que passa pela dor e pelo sofrimento necessita de sabedoria para ser forte na fé, para se fortalecer na fé, para amadurecer na perseverança e para desenvolver o caráter de Cristo, pode pedir essa sabedoria a Deus, e Deus vai dar liberalmente. Deus não vai negar para quem pedir, e Deus não vai permitir que nada impeça que você haja com sabedoria. Há uma afirmação bíblica: e ser-lhe-á concedida. Olha o que diz aqui a paráfrase da Bíblia, a Mensagem: se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Eu falei hoje pela manhã e quero repetir agora: tudo aquilo que Deus exige de nós, Ele nos dá. Preste atenção: tudo aquilo que Deus exige de nós, Ele nos dá. O apóstolo Paulo diz isso lá aos Coríntios, que nenhuma provação, essa prova que Tiago está falando dela, nenhuma dor e nenhum sofrimento virá à vida do seu discípulo que seja mais forte do que a sua fé, do que a sua esperança e do que o amor de Deus, do que a vida de Jesus nele. Quando Jesus disse que ele veio para dar vida e vida em abundância, quer dizer que não há escassez na vida do discípulo, que esta vida abundante de Jesus não supra. Nenhuma provação, nenhuma dor, nenhum sofrimento virá sobre você que você não possa suportar, discípulo de Jesus, discípula de Jesus. Então, ore, ore, peça com alegria, olhe para a abundância que Jesus tem na vida dele para você para a frente. Não fique preso à escassez, não fique limitado à escassez. Ore, e o Senhor lhe dará esta sabedoria. Nós não precisamos de poupar, ou não precisamos de maior exemplo de poupar o filho do que o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho, deixou ele sentir dor e sofrer até o final. Jesus disse: Pai, eu estou aqui sofrendo, eu estou com dor, deixa o Senhor me aliviar desse sofrimento, Pai. Se for possível, por favor, me ajude. Mas não foi possível. Parece que Deus virou as costas para ele. Parece que o Pai não estava nem aí para o sofrimento dele. E não é isso mesmo que nos faz tentar poupar os nossos filhos? Quantos cresceram e não aprenderam a viver a realidade da vida? E por isso estão se dando muito mal na vida, usando paradigmas que não é, que não são, e que não vai levá-los à realidade da vida. Preste atenção. Deus não poupou o seu próprio filho da dor e do sofrimento. Por amor. Você deve orar e pedir: Deus, me ensine a deixar que o meu filho sofra a dor, que ele tenha sofrimento, mas que ele aprenda os paradigmas, que ele aprenda a olhar e a sentir a vida como ela é de fato. E que ele creia que o Senhor vai dar sabedoria a ele para enfrentar e vivenciar todos esses momentos, sentir todas estas dores e passar por todos estes sofrimentos. Esta semana foi uma semana muito abençoada para mim e para a Leonora. Nós fomos convidados para fazer parte de um primeiro encontro de pastores e psicólogos que trabalham com o Ministério de Famílias na igreja, lá em Campos do Jordão. E graças a Deus a Lia é psicóloga e ela veio passar conosco esta semana. E foi uma semana maravilhosa que passamos juntos. Mas no domingo passado, depois que saí do culto, chegamos em casa. Em contato com a Lia, ela queria que nós assistíssemos um vídeo. Um vídeo que ela estava contando a história dela na igreja, porque a igreja presbiteriana de Macaé tem passado por muitos desafios. O pastor ficou muito doente. Um membro da igreja morreu com câncer da cabeça. A outra irmã, que é da música, que é do louvor também, foi operada com câncer na cabeça. E tantos outros sofrimentos, crianças com suspeitas de meningite, e aí por aí, tudo ao mesmo tempo. E foi exatamente no tempo em que a Lia passou por isso também. Então, ela disse: pá, irmã, nós estamos gravando um vídeo para contar as histórias de todas essas dores, esses sofrimentos que a igreja está passando por ela. E nós queríamos que vocês assistissem, porque tem uma parte aí que vai aparecer vocês. E eu queria que vocês aprovassem ou não se essa parte vai poder sair. Vai poder sair no vídeo, para depois a gente passar o vídeo para a igreja. E nós assistimos o vídeo. E, de fato, ali tinha uma parte nossa, a Marcela e a Lia falando, contando toda a história. E ela então expressava, eles dois, como foi dolorido para eles, como foi difícil para eles. E a Leonora perguntou, numa das nossas conversas com a Lia, perguntou para ela: filha, qual o aprendizado que você e o Marcelo, o quanto vocês amadureceram e o quanto vocês desenvolveram o caráter de Cristo na vida de vocês, passando por isso que vocês passaram? Ela disse: a gente nunca tinha passado um momento de dor juntos. Essa foi a primeira vez. E foi muito bom, porque nós aprendemos como é que a gente reage a um momento de dor e de sofrimento juntos. Foi muito difícil. Mas Deus amadureceu o nosso relacionamento como marido e mulher. E Deus amadureceu o nosso relacionamento como futuros pais. E aí no final do vídeo, ela coloca uma música para tocar e no final diz: parabéns, vovô e vovó. A Lia está grávida de 3 meses. Tem que olhar para a abundância. É difícil, na escassez, olhar para a abundância, mas tem que olhar para a abundância. E na sexta-feira, depois que saímos de Campos, fomos direto para Sorocaba. Chegando lá de manhã, ela e o Marcelo nos deram um presente. Fomos até uma clínica onde ela fez um ultrassom, a ultrassonografia, e nós vimos o bebezinho de 3 meses. Os bracinhos, as perninhas, ele se mexendo. É depois de uma dor tão grande, mesmo de ter perdido aquilo que nós não tínhamos ganhado. Esperamos no Senhor. E 3 meses depois, olhando para a vida abundante que Jesus nos dá, nós podemos contemplar o nosso netinho, ou a nossa netinha, o bebê que está lá. Às vezes, é assim que o salmista está dizendo. Você chora uma noite inteira, chora por 1 mês, por 3 meses, por 1 ano, por anos. Mas haverá um momento em que o dia vai raiar, o sol sairá, e então a alegria da vida abundante de Jesus vai retornar à vida do discípulo, ou da discípula. Por isso, o discípulo de Jesus precisa aprender a olhar a realidade da vida, que há dor e há sofrimento, mas a abundância de companhia, da presença e da vida de Jesus na sua vida. Quando acontecer isso, fortaleça a sua fé. Lembre-se que esse sofrimento vai fortalecer a sua fé. Lembre-se que esse sofrimento vai amadurecer você na perseverança. Lembre-se que esse sofrimento vai desenvolver o caráter de Cristo na sua vida. Eu quero ler de novo aquela fala do amigo do pastor Ricardo para o pastor Ricardo. Você, Ricardo, não tem o direito de evitar a dor e o sofrimento do seu filho. Esta dor faz parte da vida. É necessária para seu crescimento e amadurecimento. Ele haverá de enfrentar outras perdas dolorosas e profundas. Esta é a forma que Deus está preparando para enfrentá-las. Não estou dizendo que você tem que abandonar o seu filho ao léu e deixar as coisas acontecer do jeito que tiver que acontecer. Você deve acompanhá-lo, e certamente o fará. E vai sofrer junto, e certamente sofrerá. E vai sentir dor, e certamente vai sentir dor. Mas ajude-o, ou ajude a ser verdadeiramente discípulo de Jesus. Deixa que ela experimente a vida como ela é. Mas ensine a olhar para a abundância de vida que Jesus nos promete. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, ainda que passem por dores e por sofrimentos. Eu quero que você coloque o seu coração diante do Senhor. Se você está passando por esse momento, eu quero que você coloque isso diante de Deus. O Espírito Santo vai ministrar o seu coração, como ministrou o coração do pastor Ricardo, através daquele colega dele, como ministrou o coração da Lia, através da palavra, como ministrou o meu coração, o coração da Leonora, como ministrou o coração de tantos irmãos que estão aqui. Não tenha medo da dor. Não tenha medo do sofrimento. Jesus já passou por tudo isso, por mim e por você. Mas preste atenção, não perca nenhum momento deles, para que você possa tirar todo o ensino, todo o aprendizado, para que você possa fortalecer a sua fé, para que você possa amadurecer a sua perseverança, para que você possa deixar que o caráter de Cristo cresça e tome conta do seu caráter. Pai, colocamos diante de Ti o nosso coração. Meu coração, que às vezes insiste comigo que eu preciso evitar de passar por dores e por sofrimentos, preciso fazer isso em relação a Leonora, tenho que trabalhar, eu tenho que fazer algo para evitar que ela sofra, que ela sinta dor. Da mesma forma, eu tenho que fazer isso com os meus filhos, eu tenho que fazer isso com os meus irmãos, com as minhas ovelhas. A tendência do meu coração é fazer o que for necessário, o que for possível para que eles não sofram. Mas eu sei que eu não posso fazer isso, porque eu não posso negar o sacrifício de Jesus. O profeta disse que ele foi encontrado assim, como alguém que estava desfigurado por causa do sofrimento, por causa da dor que o pecado trouxe no coração dele. O Senhor mesmo não poupou Jesus de passar por isso. Ele clamou ao Senhor, Ele gritou em voz alta, mas o Senhor não o poupou. Por isso, Senhor, eu quero ser um discípulo. Diante de qualquer situação da vida, eu quero conseguir vê-la e senti-la como ela de fato é. Porque eu quero também ver e sentir como de fato é esta vida abundante que o Senhor tem para mim. Estimule, ó Espírito Santo, encoraja a todos nós. Esteja conosco e nos ensine. Nós não queremos comodismo. Nós não queremos uma vida cômoda. Mas nós queremos uma vida com a companhia, com a consolação do Senhor. Por favor, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que todas as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre mim e sobre você. E faça que a graça dele seja abundante nos momentos de dores e sofrimentos também, a ponto de conseguirmos visualizar a vida abundante de Jesus e não tirarmos os olhos dela e nos focarmos nela até que a dor e o sofrimento sejam vencidos, superados, para a glória do Senhor, para todos sempre. Amém. Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.